Austrália, vim da terra tão distante. Ai, Austrália, o sonho do imigrante. Ai, Austrália, em ti eu sou tão feliz. Ai, Austrália, és meu segundo país. Foi na terra dos cangurus que a minha vida mudou. Austrália querida, o meu coração te dou. É a terra dos cangurus que melhor vida me dá. Austrália querida, terra mais linda não há. Aqui tão longe, onde se fala inglês, faço vida portuguesa 100% em português. Venham comigo ao clube português, aos fados e guitarradas e beber copos de três. Aqui tão longe, onde se fala inglês, faço vida portuguesa 100% em português. Venham comigo ao clube português, aos fados e guitarradas e beber copos de três. País não brilhei. Ai, Austrália, mas em ti eu sou o rei. Ai, Austrália, se um dia estiveres em perigo. Ai, Austrália, tu podes contar comigo. Foi na terra dos cangurus que a minha vida mudou. Austrália querida, o meu coração te dou. É a terra dos cangurus que melhor vida me dá. Austrália querida, terra mais linda não há. Aqui tão longe, onde se fala inglês, faço vida portuguesa 100% em português. Venham comigo ao clube português, aos fados e guitarradas e beber copos de três. Aqui tão longe, onde se fala inglês, faço vida portuguesa 100% em português. Venham comigo ao clube português, aos fados e guitarradas e beber copos.